Está no ar o Heptal Rádio. Um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates. Um espaço da responsabilidade da Heptal Livre. Tudo o que passa na Heptal Livre passa na Heptal Rádio. Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova. Com apoio e com financiamento do Fundo Social Europeu e Programa Pessoas 2030. Boa noite e bem-vindos a mais um Heptal Rádio, espaço da responsabilidade da Heptal Livre aqui na antena da Rádio Boa Nova. O tema de hoje e o que trazemos hoje aqui à nossa conversa é, sobretudo, a multiculturalidade, que hoje se vive também muito na escola profissional, e trazemos aqui também alguns alunos que fazem questão também de partilhar aquilo que tem sido a sua experiência de integração e de inclusão aqui na Heptal Livre, alunos vindos dos PALOP e não só, alunos que estão deslocados, e já são muitos, já são várias dezenas aqueles que fazem parte também desta comunidade educativa que é a Heptal Livre. E tenho comigo, antes de mais, a Presidente da Associação de Estudantes da Heptal Livre, a Maria Júlia, que é também, não é uma deslocada recente, mas também é alguém que veio de outro país estudar para Portugal e está também na Heptal Livre. Maria Júlia, enquanto representante também aqui dos teus colegas e representante da comunidade escolar da Heptal Livre, como é que tem sido e que papel, essencialmente, é que a Associação de Estudantes também tem tido na integração destes novos colegas, vindos, sobretudo, nos últimos dois anos dos PALOP? Boa noite a todos. A Associação quis abordar uma coisa mais dinâmica este ano, sendo uma coisa inovadora, a questão dos padrinhos e madrinhas. É uma questão que nós estamos a colocar, já implementamos na escola, estamos a ver todos os gráficos das respostas, porque nem todos podem ser padrinhos ou madrinhas, nem todos batem uns com os outros, então estamos a ter esse tipo de atenção e ajudar ao máximo. Mas essa era também uma medida que tinham... Sim, era uma medida vosso, e conseguimos... programa, digamos assim, sim, eleitoral. Sim, e conseguimos colocar e deixam muito feliz porque... teve muito interesse da parte de vários alunos, principalmente os estrangeiros. Eles participaram muito, a maior parte deles são os afilhados, mas gostaram muito da iniciativa, vão participar. E eu acho que este ano a Heptal Livre, eu acho que vieram mais novas pessoas. Neste momento eu não sei, porque eu estou em estágio, mas vieram mais novas pessoas. Já são cerca de 80, entre a escola sede, aqui é um livreiro do hospital, e Tábua. Uma coisa que eu noto desde o ano passado é que eles estão a integrar-se melhor do que o ano passado. Eu acho que também não só pelos alunos da Heptal Livre, mas também todos aqueles que vêm também de fora. De outros países, exatamente. Exato, e partilham alojamento juntos, faz-o criarem um laço diferente, fazem terem mais amizades, sentirem-se mais à vontade. Até porque o ano passado foi o primeiro ano. Exatamente, e foi o primeiro. Havia todo um mundo novo a acontecer. Foi difícil a adaptação. Há já colegas, exatamente, que estão cá e, portanto, também ajudam a essa integração. E, portanto, estamos a falar aqui, como bem disseste, dos alunos, essencialmente, de Cabo Verde, exatamente, da Ilha do Sal e também de São Tomé e Príncipe, mas há muitos outros países, há muitas outras comunidades que também estão representadas e, portanto, é para eles que também a Associação de Estudantes tem trabalhado. Exatamente, estamos a trabalhar para todos, não só tenho o conhecimento das línguas que temos, os países de Cabo Verde, Brasil, Ucrânia, temos a Rússia também. Agora sim, Portugal, mas pronto, estamos em Portugal. Exato. A de França não sei se tem, mas são vários, espanhol tem, acho eu. E neste momento também penso que há alguns alunos de Israel, pelo menos. Sim, sim, Israel também. Esses que também têm chegado a algumas famílias. E eu vejo isso de uma maneira muito bonita, porque realmente eu posso nem conhecê-los, mas eu vejo eles a sorrirem, a conviverem uns com os outros. Eu tenho a sensação de que está a ser boa a adaptação deles na nossa escola, connosco na associação e com os alunos todos, para poderem dar um abraço forte a cada um. E, portanto, no caso, por exemplo, dos alunos de Cabo Verde e de São Tomé, ou até do Brasil, que está aqui a Julie, já vamos falar, não há o obstáculo da língua, portanto é mais fácil. Noutros casos já não é assim tão, tão fácil. Tem mais dificuldade, quando são oriundos de outros países, da Europa sobretudo, há também aquela barreira da língua que é preciso também ultrapassar. E tem sido esse também a vossa preocupação enquanto Sim, associação de estudantes? Sim, uma das coisas que nós vamos também, não vamos colocar agora, porque este período agora do Natal é um pouco complicado para nós, porque principalmente eu, a Presidente e vários outros membros fazem parte e obviamente também são, vamos dizer, cabeças, estamos todos em estágio, não podemos fazer muita coisa na escola, não podemos implementar aquilo que queremos implementar, tanto que pedimos ajuda aos outros e eles ajudam-nos a fazer decorações, a fazer divulgações de várias coisas, mas infelizmente ainda não damos os passos porque queremos estar lá presentes para ver tudo acontecer. Mas já temos vários planos de... Portanto, a partir do início do ano, janeiro, do ano letivo, do ano civil de 2025, portanto... Estamos a ver já com... Eu já vi pelo menos com vários professores, com vários colegas meus, para eventualmente termos uma, vamos dizer, um apoio ao estudo estudantil, mas sem professores. Um colega ensinar um colega. Sendo uma coisa mais... De tutoria. Exato, tutoria. Vai também ser dentro das coisas dos padrinhos e madrinhas, mas também vai ser à parte para podermos ajudá-los de qualquer maneira, e porque é realmente muito difícil nós adaptarmos a uma língua que não conhecemos, principalmente o português, que é muito difícil pela gramática e às vezes pela pronunciação. Eu ainda engasgo-me às vezes, mas vamos tentar de todas as maneiras ajudá-los das melhores maneiras. Temos aqui várias pessoas. Um projeto claramente bastante interessante, portanto, fora do período letivo, serem os próprios colegas também a darem esse contributo, a darem essas aulas, entre aspas, se é que podemos falar assim. Comigo tenho também, e temos aqui em estúdio, alunos deslocados, temos a Mayra, o Diego, que chegaram o ano passado da Ilha do Sal. Diego, começo por ti, como é que tem sido esta experiência? Como é que te vês aqui um ano e meio? Tu dizias-me há pouco que já não vais a casa há mais de um ano e pela primeira vez na próxima semana vais regressar à tua terra natal. Como é que tem sido esta experiência? Bom, foi uma experiência que desde o início soube que ia ser fantástica. Tenho orgulho tipo, da escolha que eu fiz. Um ano atrás, por essa altura, já estava cá. Já tenho um ano e um mês cá. E antes, tipo, não foi uma escolha assim de muito tempo. Foi uma escolha que, tipo, eu falei com o meu pai. Meu pai, nessa altura, falou que eu não estava preparado. Achava que eu não estava preparado, que eu não estava a falar sério. Não estava preparado para vir sozinho sim, para sim, outro eu, país. Eu não achava que eu estava a falar mesmo a sério, que queria mesmo vir. E depois que ele viu no meu olho que eu queria mesmo vir, ele chegou do nada em casa e falou: olha, já tratei dos documentos e tu vais para Portugal. Eu fiquei naquele dia espantado, porque foi uma coisa assim meio inesperada e foi meio do nada, mas... E foi um voto de confiança, no fundo, também. Sim, foi um voto de confiança, e ele me falou que já confiava em mim e que já estava preparado para sair de casa. E foi isso, vim para aqui e vim cá para orgulhar os meus pais, para levar boas experiências, sim, não é? Boas experiências letivas e não letivas, obviamente. E como é que tem sido? Portanto, fora do espaço escolar, mas obviamente também contando com aquilo que tem sido o apoio da escola e dos colegas, como é que tem sido este ano e um mês fora de casa? Esse ano e um mês passou muito rápido. Porque o início foi muito fácil, porque eu me adaptei muito rápido, fiz amizades boas logo no início, conheci boas pessoas no início, e a adaptação na casa mesmo, fora dos, sem os pais, foi essa parte mais complicada, de ficar sem os pais, sem ter a mãe lá. Para organizar as tarefas domésticas, não é? Vamos aprendendo, tipo, lá na casa, alguns aprendem... Logo, mas depois com o tempo começaram a organizar-se, não é? A definir tarefas, a dividir tarefas, sim. Não é? Ainda dizias há pouco, confessavas aqui antes do programa começar, que transformaste num ótimo cozinheiro, portanto, pois. Era algo que estava aí. Eu nunca tinha cozinhado antes de ir para aqui. Exato. Yeah. E de repente viste sozinho em casa, não é? E portanto, obrigado no fundo também a desenvolver um bocadinho essa competência. Mayra, estavas a levantar o braço quando o Diego estava a falar. Como é que tem sido? Mayra, também vieste o ano passado, exatamente ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo que o Diego, provavelmente com algumas diferenças, com algumas semanas de diferença. Esta foi a tua primeira experiência fora da Ilha do Sal? Sim, eu já tenho um ano aqui, mas assim, a gente chegou quase no mesmo tempo, uhum. E foi uma coisa uau, assim, sair de casa sem a mãe, vir para outro país sem conhecer ninguém. E imagina você com 15 anos e falar, ó, você vai para outro país. E, tipo assim, morar com gente estranha, porque quando cheguei aqui não conhecia quase ninguém. Uhum. Então, vir para uma escola nova, um país novo, vir aqui para outra cidade, nem aqui que meus familiares estão, entende? Então, sim, foi uma coisa assim. Porque muitos de vós têm familiares em Portugal, mas não aqui, em Oliveira do Hospital ou em Tábua, não é? Exatamente. E você vai ter que ver com a consciência de que agora é você por você. Sim. Imagina, eu preciso de uma coisa, não é minha mãe que tem que correr atrás, sou eu que tenho que fazer tudo pra mim. E exatamente o que o Diego estava falando, a gente veio sem saber cozinhar um arroz, foi aqui que a gente teve que aprender, a gente foi obrigado a aprender a fazer essas coisas. E foi uma experiência ótima, eu não me arrependo da escolha que eu fiz, uhum. Porque me ajudou, tipo assim, a ser mais independente. Eu agora, se minha mãe falar, você não vai conseguir vir esse ano, tá tudo certo pra mim, porque eu já vivi esse ano aqui e já vieram agora novos colegas e eu consigo falar com eles tranquilamente, falar, olha, vai correr tudo bem, eu já estou aqui há um ano, dá conselhos. Sim, porque no fundo vocês também foram o primeiro grupo a chegar, sim, também foi aquele que abriu o caminho, digamos, não é? Exato. Ou seja, abriram o caminho e neste momento já está aberto e também é facilitador para aqueles que vieram ou que estão a vir este ano, não é? Portanto, exatamente. Nesse aspecto vocês também foram os primeiros a fazer esse caminho, não é? Foram os pioneiros, exatamente. Não é? Exatamente. E em relação à escola, não tenho nada a reclamar, os meus colegas, eu sinto que a gente fica muito à vontade. Eu tava esperando uma coisa assim de outro mundo, mas tipo, a gente foi muito bem tratado, ajudaram a gente a se adaptar. Os meus colegas são tipo muito, tipo assim, muito fácil, foi muito fácil de se adaptar, porque tratam a gente como se a gente fosse daqui. E isso é muito bom, porque não é em todo lugar que a gente é aceito. E isso é muito bom, você chegar num lugar e sentir que você é daí também. Então é uma experiência muito boa. Sentiram-se literalmente em casa, exatamente, não é? Exatamente. E em relação a falar, nossa, muito difícil, que comparado ao português que a gente fala em Cabo Verde, chega aqui, você fala, eu não sei falar português, chega aqui. A gente aprende uma coisa lá, quando a gente chega aqui e fala, tá errado. A gente vai ter que aprender, ter que aprender tudo de novo. Português de Portugal. Exatamente. E na residência, nossa, uma experiência incrível morar com os meus colegas. Porque, e às vezes eu paro assim, olhando para meus amigos e falo, nossa, quando chegar o terceiro ano que a gente vai ter que se despedir, vai ser uma chora. Aí é que vai ser difícil. Exatamente. Porque a gente se uniu tanto que a gente se tornou uma família. É nós pra nós, entende? A gente se torna uma família mesmo. Quando tem algum problema, a gente conversa, a gente se reúne, a gente faz festa, a gente entende? Como é que eu posso explicar? Porque eu vim pra cá sendo apenas uma adolescente, uma pré-adolescente. Cheguei aqui, me tornei mãe. Muito novinha, não é? Me tornei mãe, me tornei amiga, me tornei família. Portanto, tem pouco tempo, num ano, vocês cresceram imenso, não é? Pois, a sensação que me dá este relato, não é? Parece que um ano são vários anos das vossas vidas, não é? Exatamente. Imagina, eu vim aqui com 15 anos. Mas eu só vivi mesmo esse um ano que eu tô aqui. Porque nesse ano aconteceu tanta coisa que provou que a gente é muito mais forte do que aparenta ser. E provou o quanto a gente estava preparado para isso. Quando a minha mãe me colocou para vir para cá, fica aquele receio, eu não sei se eu vou conseguir, entende? Aquela imaturidade, não sei. Mas a minha mãe sempre me deixou claro que ela confiava em mim, me deu a confiança, falou, foi para isso que eu te criei, eu sei que você tá pronta. Cheguei aqui e mesmo... E não desiludiste. Exatamente. E tô aqui e tô dando orgulho, graças a Deus. Muito, muito bem, Mayra, muito obrigada pelo teu testemunho, mas já vamos falar um bocadinho mais à frente. Julie, não és cabo-verdiana, vens do outro lado do mundo, mas estás em Portugal também há pouco tempo e escolheste também a Eptoliva. E como é que tem sido também o teu processo aqui, a tua integração aqui nesta família? Pronto, como a senhora tem dito, realmente é uma família. Quando eu cheguei aqui, eu nunca imaginava que uma escola poderia me acolher tão bem como me acolheram. Aqui, como a Mayra estava dizendo há pouco, a gente criou uma família. Todos se ajudam, todos estão dispostos a te ajudar, a te integrar em qualquer grupo que seja. Você nunca está sozinho. E eu me senti muito bem com isso. Pronto, antes de começar a entrevista, eu também já estava contando que eu tô cá em Portugal há 2 anos e já tive em uma escola que não fui bem aceita, não fui bem recebida, infelizmente, pronto, eu sofri xenofobia, não foi uma coisa legal, meus colegas, principalmente da minha diretora de turma, não foi uma coisa muito legal, então quando eu cheguei na Eptoliva, eu não cheguei tão preparada para ser tão bem recebida quanto eu fui aqui. Eu já estava esperando que meus colegas iam me encarar meio de lado, que ninguém ia gostar de mim. Depois de uma primeira experiência negativa. Exatamente, o que acontecia. Que iria acontecer. Sim, mas não, eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebida. E que a escola está preparada. Exatamente, a escola está totalmente preparada para receber a gente. Eu também fiquei muito feliz porque na nossa sala... São várias nacionalidades diferentes, então nessa parte, nesse aspecto também eu me senti muito acolhida, porque sempre a gente tá aprendendo coisas novas, né? Eu um pouco crioulo, pouco brasileiro, Mayra, eu brinco que ela fala brasileiro. Há uma multiculturalidade sempre muito presente nesta turma, exatamente. Na vossa turma. É todo mundo misturado. Mas também, é outras, bom. Provavelmente, a Maria Júlia não é da vossa turma, não. Mas provavelmente na turma Sim, dela. Mas ela mesmo não sendo da nossa turma, ela está ajudando a gente muito em questão de integração. A Maria Júlia está também indo muito bem em relação às listas. Nunca imaginei que a nossa lista também poderia acolher tanta gente. E a Maria Júlia, querendo ou não, tá sendo, tipo, um porto seguro até pra gente, até pros alunos que estão chegando agora. Porque, querendo ou não, ela tá sendo muito... Como que eu posso dizer? Tá acolhendo muitas pessoas. Tá sendo uma irmã. Exatamente. Pronto, tá sendo nossa irmã mais velha. Tá sendo a vossa anfitriã, não é? Exatamente. Também não é por acaso que foste eleita representante desta comunidade, não é? De estudantes, não é? Não é por acaso que os teus colegas te elegeram. Eu nem sei como é que eu consegui. Estou com vergonha. Eu consegui não, né? Todos conseguimos, porque, como eu disse na entrevista da associação, nós passamos por maus bocados, foi muito, muito chato a semana e não estávamos à espera mesmo de ganhar, estávamos mesmo à espera, pensávamos que a outra lista adversária ia ganhar. Foi uma festa, gostamos muito, ainda estamos para marcar um almoço para comemorar, mas é pá, aquilo tudo que eu consegui fazer, passar a palavra para eles e eles conseguirem conduzir aquilo para mostrar às pessoas, eu vou tentar fazer. Porque todas as associações que têm fazem sempre a mesma coisa. Porque não inovar? Porque não fazer diferente? Porque não nós não pegarmos nos alunos e dizermos, olha, estamos aqui dispostos a fazer aquilo que tu precisares. Estamos dispostos a fazer coisas diferentes na escola. Por exemplo, este mês ainda vamos decorar a escola com os enfeites de Natal, vamos espalhar mensagens pela cidade, vamos fazer diversas atividades com os alunos, talvez, ainda não está confirmado, vai ter um... E, por exemplo, relativamente aos alunos que estão deslocados e que estão, nomeadamente aqueles que estão nas residências, já pensaram também em alguma forma de os integrar? Eu tinha uma ideia. É certo que muitos deles vão passar os Natais com as famílias, que não estando aqui, estão noutras partes do país. Aqueles que não vão ao país de origem, não é? Porque chegaram agora, já pensaram também em alguma ideia ou têm alguma ideia para... No ano passado, quando eles chegaram... Eu não sei a quem é que eu fiz a questão, mas eu fiz algum deles. Se tinha como, nós organizarmos um dia, alguma noite, e juntarmos na sala deles e ver um filme. Mas eu acho que não seria possível, porque a escola não permite. Era esse tipo de atividade que íamos fazer. Não deslocá-los da casa onde eles estão, mas sim irmos até lá e fazermos uma companhia a mais na noite de Natal em algum dia. E, mas provavelmente esta ideia, pensar, por exemplo, do padrinho ou da madrinha também pode ser até extensiva. Podem estender, por exemplo, o convite à noite de Natal. Sim, ou, claro. Sim, vamos. São coisas a propor à direção da escola. Porque a verdade é que eles estão cá, estão deslocados e são datas que também apelam ao sentimento de família, sim, e de união, e de solidariedade, e portanto também é uma altura mais sensível também para quem está longe da família, não é assim? O Diego este ano tem o privilégio de ir passar, eu digo privilégio, não privilégio, é obviamente que devia ser assim, mas este ano vais então regressar exatamente na próxima semana a Cabo Verde. Estás cheio de saudades, naturalmente, ó Diego. Claro. Gostas muito, tens gostado muito da tua experiência, mas claro, voltar a casa é voltar a casa, não é? Voltar a casa dá logo um mergulho na praia. É o que tens mais saudades, não é? Pois. Que inveja. É do sol, não é? Olha, que me deram. É um clima tropical, é o que tens mais saudades. É o que tenho mais saudades. É mesmo do clima, não é? É a minha família, é tudo. E a família, claro, obviamente. Tendo lá, O ar mesmo de Cabo Verde é diferente, doutora. Não tem comparação. É, nós de Cabo Verde sabemos fazer a festa mesmo sem ter a festa, sabe? Nós somos a festa. É tipo, é uma vibe indescritível, é uma forma de ser indescritível. Tipo, nós na residência somos só nós, mas tipo, conseguimos fazer a nós mesmos felizes sem ter que sair, sem ter que preocupar em fazer mais nada. Eu e as minhas colegas, imagina, e as minhas colegas de quarto, decidimos que hoje não é um dia de ser triste, não é um dia, porque imagina, de segunda à sexta à escola, às sete horas a estudar. Decidimos que, não, hoje eu não quero ser assim, hoje eu quero ser mais monótona, quero fazer alguma coisa. Nós rimos, passamos horas a conversar e temos sempre assunto, é uma coisa muito boa. Aqui, Portugal é uma vibe também, eu gosto muito de estar aqui, mas tipo, eu acho que nada se compara a estar em Cabo Verde. São culturas diferentes, obviamente, e o clima também, o nosso clima, parece que não, mas... Sem contar que a água da praia aqui é fria. Exato. É verdade. Mas, obviamente, que o nosso inverno também apela mais aqui um bocadinho a estar dentro de casa e as pessoas socializam menos um bocadinho do que nesses países. Julie, no Brasil é a mesma coisa, não é? As pessoas vivem mais na rua. Exatamente. É natural, é cultural. No Natal passamos o Natal na praia. Exatamente. A gente desce toda aqui, a gente para bem, ver. Isto com as alterações climáticas também já estivemos mais longe. Sim, eu costumo a brincar com eles, eu digo que depois de conhecer eles, eu nunca tinha conhecido no Brasil, a gente não tem muita a oportunidade de conhecer colegas, né, de outras nacionalidades, e agora eu brinco com eles, com a Mayra, com o Diego, dizendo que depois que eu conheci eles, eu notei que eles são brasileiros também. Por quê? É uma vibe totalmente parecida. Eles são animados. Eles nunca têm tempo ruim. Às vezes eu chego da escola triste, com sono. E eles estão ali dançando e colocam fone de ouvido em mim pra escutar a música do país deles. É muito legal. E essa alegria que vocês também trouxeram à escola, não é? Exatamente. E essa vibe, como vocês dizem, essa vibe também, não é, Maria Júlia? Essa vibe que estes países também trazem, não é? Quebram aqui um bocadinho algum cinzentismo, não é? Uma coisa engraçada que eu achei quando eu cheguei cá em Portugal foi que no Natal os portugueses comem logo a comida. No Brasil nós esperamos até meia-noite. Exatamente. Só comemos não depois. Não pode nem triscar. Não podes comer. Senão a mãe vem aí na mão. Temos que esperar até meia-noite. Na ceia de Natal, Na ceia de Natal. Muito não bem. Pode. Só podemos comer depois dessa hora. Antes disso é bebida. Em Cabo Verde também. Dançar, ficar juntos. Portanto, muito depois têm estes pontos em comum, não é? E depois partilham, não é assim? Mara, estás aí caladinha, eu sei que tu não gostas. Lara, peço desculpa. Ai, meu Deus, que vem só aí o Natal, não vem a Páscoa. Ainda não há amêndoas à venda. Só há chocolates. Lara, também fazes parte. fizeste parte desta lista, também fazes parte da Associação de Estudantes. Hoje não é uma lista, hoje é uma Associação de Estudantes, que, obviamente, onde todos estão representados, toda a escola, todos os estudantes está representada. Como é que tem sido também a tua experiência? E também estás numa turma onde lidas diariamente com pessoas de outras nacionalidades, como são o caso destes teus colegas, mas outros também. Vivemos hoje num ambiente multicultural na escola. Como é que tem sido? Achas que, como portuguesa, como pessoa que é daqui, da região, nascida e criada aqui no concelho, como é que tu vês esta diversidade também a acontecer? Eu achei, inicialmente, quando entrei para a Heptoliva, queria ser um pouco diferente. Achei que ia haver muitos grupos que não se iam ligar tanto uns com os outros, mas foi completamente diferente. Tanto que as pessoas que me acolheram primeiro foram as pessoas que vinham mais de fora. Uhum. E comecei-me a dar muito bem com os meus colegas de turma. E não houve grupos, ao contrário do que eu achei. Uhum. Demos-nos todos bem. A turma é um grupo, não é? Sim. Não há aqueles grupinhos, não há aqueles... Há sempre, não é? Há sempre um bocadinho. Claro, há sempre aqueles que se dão melhor uns com os outros, só que, pronto, quando é para ajudar, eu acho que acabamos, uhum, sempre por nos ajudar todos uns aos outros e não há essa rivalidade, estamos todos para o mesmo. Mas esta é uma realidade, por exemplo, e pergunto a ti, porque tu frequentaste sempre escolas aqui no concelho, esta é uma realidade nova também para quem é daqui, para quem cresceu tendo colegas só daqui, da região, do concelho, e de repente há toda uma multiculturalidade e uma diversidade também de outras nacionalidades. Isto também vos enriquece, não é? Isto... Sim, claro, são outras culturas, nós aprendemos tudo um pouco. Porque não era assim quando tu andavas na escola primária, em que só tinhas os teus colegas, os teus vizinhos. Exato, conheciam-nos todos. Exato. Aqui é tudo um mundo muito diferente. Eles contam várias coisas que vivem lá na casa, que vivem nos países deles. Sim, exatamente. As tradições deles, não é? Olha, agora ainda acabei agora de ter aqui de saber o que é que se fazia no Natal, por exemplo. Sim. Não tinha ideia de que esperavam pela comida. Pensei que esperavam só pelos presentes, não, não era pela comida. Também. Cá é mais natural. Sofre. Eu, quando eu era pequena, minha mãe tem um vídeo. Eu fui dormir antes do comer. Pois, exatamente, olha, acontecia muito. A gente que é do Brasil tem essa tradição, igual a Maria Júlia disse. E quando eu era pequena, minha mãe tem um vídeo que eu achava que eu tava escondida embaixo da mesa pegando comida, né? Em cima. Porque se as nossas mães vissem, olha. Ah, o nosso tá muito doido. É vinagrete, é churrasco. Jura, é tudo misturado. É tudo mistura. E, portanto, também são essas tradições que vêm para cima da mesa, não é, Lara? Sim, sim. É isso tudo que também se aprende, não é? Fora do espaço letivo, no convívio, nos intervalos com os colegas, também é essa troca de experiências que também ficam a ganhar com isso, não é? Com esta multiculturalidade. Sim, mesmo na campanha da lista nós vimos bastante isso, pois as músicas e tudo nós conseguimos interligar-nos todos uns com os outros, conseguimos apoiar-nos bastante. E o que eles referiam ao bocado de eles fazerem próprios a festa, a nossa campanha de lista, eu acho que também foi muito bom por isso. Eles partilharam muito um pouco deles, eles próprios faziam a festa. Mesmo não precisam de contratar artistas. Não, não. Já temos. Nós... Dançarinos de primeira. Sim, exatamente. Por isso, pronto. E quem sabe então organizar e uma festa. Ui. Vou deixar já anunciado uma coisa que nós vamos fazer. Não sei se é que ainda é em dezembro, mas se não foi em dezembro, em fevereiro, março, vai ser uma semana do país. Sim. Em que nós vamos pedir para representar cada país, cada dia, ter as bandeiras, isso, comida, etc. Isso, exatamente naquilo que estamos. Exato. A falar. Vamos tentar trazer a culturalidade deles para a nossa escola por um dia. Sim, que já há bastante... O ano passado havia algumas, mas não havia tanto como há este ano. Exatamente. Diversificação. Sim, porque este ano há mais, e há mais diversidade ainda, ainda há mais nacionalidades também representadas na escola. Eu não tenho a certeza e não quero atravessar-me com números, mas penso que já são cerca de 20 nacionalidades. Sim, mas, já eram bastantes. Portanto, às vezes, nem que seja um aluno de um país, portanto, sim, é uma nacionalidade diferente que está aqui representada e, portanto, há toda uma multiculturalidade e uma diversidade que é preciso também ser vivida e claramente que essa iniciativa da Semana do País é uma iniciativa engraçada e que vem ao encontro daquilo que estamos a falar, porque nós aprendemos, eles vêm, portanto, vocês que vêm de Cabo Verde, que vêm do Brasil, que vêm de outros países, portanto, vêm aqui beber formação, não é? Mas também quem cá está, como é o caso da Lara e de outros colegas, também acabam por beber muito da cultura desses colegas desses países, não é assim? Sim, exatamente. Ficamos a aprender várias coisas. Eles contam bastante da vida deles lá. Esta questão dos países serem diferentes, nós partilhamos vários da cultura de cá, várias coisas, não é? Sim. Não só gastronomia, por exemplo, não é? Ou não é só festas, não é? Mas também. Pois, sim. Mas, enfim, um conjunto de coisas. Aliás, o exemplo máximo, e porque estamos aqui no dia em que foram conhecidos os prémios do Postal Digital, Postal de Natal Digital, em que a Mayra foi uma das concorrentes da escola e que ganhou um prémio, não foi? O quarto lugar, precisamente. Portanto, este é o exemplo de que entre a integração 28 pessoas. Entre 28 pessoas, que não são só estudantes, atenção, porque este concurso, é bom que se diga, que atualmente está aberto também à comunidade, o que quer dizer que também pode haver pessoas no seio da comunidade e até já profissionais também a concorrerem a este concurso, o que torna também o concurso mais exigente, mas onde as escolas e a Petoliva têm marcado sempre presença. E Mayra, tu foste uma das premiadas, aliás, este quarto prémio é o prémio mais elevado obtido este ano pela Petoliva, certo? Portanto, se estamos aqui a falar de integração, nada melhor do que este prémio. Este prémio diz muito daquilo que é também o teu processo de integração. Chegas há um ano aqui à escola e consegues refletir num trabalho aquilo que também tens bebido em termos de formação no curso de design, não é assim? Exatamente, eu consegui demonstrar aquilo que eu aprendi nesse um ano, e acho que foi muito esforço. Esse um ano foi muito esforço mesmo, porque eu cheguei tarde, tive que me adaptar. Uhum. É uma escola totalmente diferente, matérias totalmente diferentes, então chegar aqui e tentar chegar atrasado ainda para a recuperação e tal, foi uma coisa muito difícil, mas superada. Superei tudo, graças a Deus. E não estava esperando realmente que ia chegar lá e ia ganhar alguma coisa. Achei que era só participação. Mas fiquei muito contente de ver que o meu esforço foi recompensado, de ver que esse ano, esforçando, valeu de alguma coisa. Uhum. Porque eu coloquei em prática tudo que eu aprendi nesse um ano em design. Design, inicialmente, não é uma coisa que... não é uma área específica que eu queria vir para cá, mas como é que eu falo. Aconteceu por acaso, o design não era a tua primeira opção? Não, foi mesmo por acaso, não era a minha primeira opção. Mas tu tens muito jeito para desenho, porque eu vejo de estar sempre nas aulas com o lápis e com o papel sempre a desenhar, e desenhas muitíssimo bem. Exatamente, eu estudava arte. Foi uma vocação que não estava ali muito não tinhas ainda descoberto, mas afinal havia. Exatamente. E descobri aqui uma paixão imensa por design, tanto interior como exterior. Isso foi uma experiência muito boa. Uhum. E ver que eu consegui, com esse pouco tempo estar aqui, e eu consegui ganhar essa premiação, foi muito importante e significativa para mim. Porque imagina, pessoas que são daqui, não tiveram esse mesmo até primeiro. Porque, e convém também recordarmos isso, o tema do postal digital tem que ser um tema que esteja coadunado com o concelho, não é? Com o património do concelho, portanto não podias fazer um postal digital sobre Cabo Verde. Exatamente. É? Portanto é preciso também, lá está, o chip aqui também tem que estar muito virado e focado a nível local, e tu tiveste essa sensibilidade e conseguiste perceber o território neste pouco mais de um ano em que estás cá a viver. Isso, exatamente. Pessoas que são daqui, e saber que eu competi com pessoas que são realmente daqui e eu ganhei, é muito gratificante para mim. Porque imagina, uma pessoa que mora aqui em Oliveira, que conhece os pontos de Oliveira. Eu não, eu tive que pesquisar para saber. Então, realmente... Foi muito bom chegar lá e saber que o meu esforço foi recompensado. E, portanto, se dúvidas havia sobre a integração, a boa integração e cooperação também destes colegas, destes vossos colegas, este é um belo exemplo. Julie, é com projetos destes, não só postal digital, mas também com a participação em noutras atividades que se tem feito, de que tem sido feita a vossa integração. É também Exatamente. Com um conjunto também alargado de atividades que a escola tem promovido. Sim, sim. Eu acho que essas atividades são importantes, sim, para... Pronto, para mostrar que a gente chegou aqui para fazer a diferença. E eu volto a repetir, já tinha dito isso antes, mas o postal da Mara ficou incrível, incrível, incrível. Ela realmente mostrou que essa oportunidade foi muito bem usufruída. E nós que chegamos agora, precisamos dessas oportunidades para mostrar o porquê a gente veio, que a gente... tá agarrando essas oportunidades, e eu acho muito bom. Também participamos na Maria Júlia do Postal de Natal do ano passado, eu gostei muito da experiência, foi muito legal ter participado, e queria parabenizar a Mara também, porque pronto, né, agora que é aberto ao público, se tornou um pouco mais difícil, mas... Seletivo. Exatamente, mais seletivo. Mas acaba por ser um estímulo, Exatamente. Isso é um estímulo gigantesco. É muito bom a gente participar. Obviamente, são um estímulo para todos os que ganham, mas em particular, também, neste caso em particular, Exatamente. Para alunos que estão deslocados, para alunos que estão de fora e que não conhecem tão bem a realidade e que afinal tiveram a leitura correta, conseguiram já ter a leitura correta da Exatamente, ter essas oportunidades são muito, muito bom para a gente que chegou agora. Porque a gente pode mostrar que tudo isso está valendo a pena. De resto, a escola também promove um conjunto de atividades Sim. que são tendencialmente promotoras também da integração, não é? Da integração de todos, não é? E que fazem com que todos também se sintam a par na escola, portanto, que todos se sintam como uma família, que todos se sintam em casa. Exatamente. Eu acho que na Iptoliva, tanto professores quanto alunos estiveram, né, e estão preparados para receber nós de outros países. Como a Mayra tinha dito, é muito diferente a gente chegar de um país com ensino totalmente diferente, com uma rotina totalmente diferente de estudos, e vim para um país onde a gente não conhece ninguém, onde a gente não conhece a cidade, e é muito esquisito. Imagino que para eles ainda mais, porque eu tô aqui com a minha família, mas infelizmente eles, não estão cá com os pais, e assim, creio que para eles foi um pouco mais difícil a adaptação. Exatamente. E portanto, nesta também aí que Sim, a Eptoliva provou... Fez a diferença. Exato. A Eptoliva provou que está mais do que preparada para receber novas culturas, novas gerações, novas... E essa... A gente foi a primeira experiência para vir aqui, não sei o quê, com... No, a gente veio com 15 anos, né? A maioria vem com 15 anos. Exato, pra morar. Exatamente. Bem novo. E isso tudo foi uma grande experiência, me ensinou a gente a amadurecer, e mostraram que estão prontos, estão preparados para receber novas pessoas, e também dependeu muito da gente também, de como a gente saiu, uhum. Que imagine se a maioria não tivesse saído bem nos ensinos, tivesse ficado atrasado, eu acho que não teria dado essa chance para outras pessoas virem, mas exatamente. Como a gente veio, a gente uhum. se integrou bem. E como correu, foi bem sucedido exatamente. O processo de integração. Portanto, exatamente. Os que vieram a seguir já vieram com mais confiança ainda, não é assim? Sim. Exatamente. Tipo, em Cabo, no ano da escolha, que foi no ano passado, que as nossas escolas já foram atrás dos alunos para selecionarem uhum. para enfiarem para aqui. Porque os pais ficam meio com receio de terem, têm medo de enviar os filhos não se adaptarem bem uhum. E têm medo de sim, é natural, sozinhos. Exatamente. Sim, é natural. Mas só exatamente. Que esse ano teve uma diferença. Esse ano foram os pais a procurar a escola. Exatamente. Muitos pais que foram maior. Em um dia as fichas já estavam. Não cabiam, não cabiam cá. Em duas ou três. Eram precisas de duas ou três heptolivas, provavelmente. Exatamente. E foram mais de 300 inscrições e só podiam ver 30 pessoas. Uhum. 15 de casa de escola. E 15 de casa de escola. Então, para você ver. Foi muito seletivo, sim. Exato. E eu costumo dizer que não basta só nós que chegamos agora querer. Evoluir, querer aprimorar o nosso ensino. Foi também muita ajuda de alguns professores, vou falar dos professores, sim, porque foi ajuda de todos que levantaram a gente, que deram uhum. um apoio legal, porque eu vou falar por mim, no Brasil eu já não estava tendo ensino 100% quando eu cheguei aqui, imaginei que eu ia ficar totalmente perdida, mas não. Vários professores me apoiaram e nunca tiraram a esperança que eu tinha de seguir em frente. Exatamente. Foi sempre um vamos, você consegue. Não exatamente. Não é assim que funciona, você vai conseguir. Não é porque você veio de um país diferente que isso vai acabar aqui, você vai conseguir. E isso é o que levanta a gente, né? Creio que, exatamente. Exato, creio que pra vocês isso também. Porque... Isso é bom ouvir isso. Exatamente. Então eu costumo dizer a escola dizer hoje que... é um local... Pra gente, eu costumo não, dizer para... que a escola em si uhum. é um... Um local onde que... vocês se sentem felizes. Exatamente. Que uhum. abraça é uma segunda, a gente. Uma segunda casa. Exato. A gente é se sente bom. Confortável. Isso é muito legal. Portanto, se dúvidas houvesse. Maria Júlia, para terminar, porque estamos mesmo na reta final desta conversa, que podíamos estar aqui, estendê-la, com outros colegas, obviamente, só para, mesmo para terminar, e terminar um pouco como começámos, é a Associação de Estudantes que neste momento e sempre tem feito este trabalho também de integrar, de acompanhar e que está... pelo que acabaste de dizer também, que está preocupada em continuá-lo a fazer no futuro. Portanto, sim. Este é um objetivo, é uma prioridade deste mandato, por aquilo que acabaste de dizer, é, portanto, contribuir também para uma maior e melhor integração destes alunos. Exatamente. É o meu propósito, é o propósito de todos os meus colegas e... A primeira vez que eu conheci os alunos que vieram desde o ano passado, eu notei que eles eram muito mais maduros para a idade que eles tinham, já quando estavam a chegar lá, porque nota-se até na maneira de falar que eles tiveram educação diferente. E é muito bom que eles ouvir isto, deixam-me muito feliz porque receberam algo, não a falar da Heptaliva, que a Heptaliva também foi uma coisa super incrível na minha vida, não era aquilo que eu estava à espera. E sim, é o nosso propósito como Associação de Estudantes, é o propósito que vamos passar para a próxima Associação de Estudantes uhum. e eu espero que fique na nossa escola durante muitos e muitos anos. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada, Maria Júlia, muito obrigada. A todos gente, e a todas, essencialmente, por estarem aqui hoje também nesta conversa que se focou essencialmente neste ambiente de multiculturalidade, de integração, de cooperação que se tem vivido nos últimos tempos aqui no seio da Heptaliva. Foi o Heptorádio desta sexta-feira. Nós estamos de regresso na próxima semana com mais temas, com novos convidados. Já sabe que pode ouvir este programa também em podcast no site da Rádio Boa Nova. Até para a semana. Está no ar o Heptorádio. Um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates. Um espaço da responsabilidade da Heptaliva. Tudo o que passa na Heptaliva passa na Heptorádio. Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova.